Olá, o meu nome é Pedro Paulos e este é mais um episódio do vosso podcast de música portuguesa, O Brandos Costumes. Voltamos a falar com o Fernando Martins para conhecer mais sobre a sua carreira. Mas primeiro, vamos ouvir uma banda que foi falada na primeira parte da sua entrevista. Ele fez parte desta banda e são os Lavalice. Vamos ouvir. E à volta de 84, 85, comecei a comprar material. Comprei um gravador de 4 pistas que por acaso tenho ali na outra sala, um Fostex, e fui comprando pequenas peças. E por compor, para mim é uma cena que, se não compuser todos os dias, isto faz-me uma grande confusão. E desde esse momento fui compondo e fui gravando e fui fazendo essas coisas todas. E então, e à volta de 88, já estava a fazer coisas para outras pessoas. Interessante ou não, já é outro, uhum. Já é outro drive. Mas fazias só composições, não é? Não foste produtor de discos? Também, de, sim, produtor de umas cenas de dance, pop dance, na altura, uma espécie, como é que eles se chamavam? Flash Face, acho eu. O compositor era o Peter Machado. Peter Machado era o verdadeiro aglutinador daquelas duas miúdas que cantavam. Não são umas Bananarama, como é óbvio. Mas atenção, que isto existiu, não quer dizer que tenha tido alguma exposição. Aliás, não esquece. Aliás, eu não ouvi as maquetes há 20 anos. Talvez mais. Não sei, já estou perdido agora no tempo. Ok, isto foi gravado em casa dos meus pais, na Marquise. Portanto, tem todo o seu rigor de... as maquetes. Depois fomos para um estúdio que era o Edit Studio, na Amadora. Conseguimos juntar ali um dinheiro e fomos gravar para um estúdio. E então a lógica de viver da música vem com o ritual, porque me permitiu, de alguma forma, dada dada a ocorrência de concertos tão profícua em tão curto espaço de tempo, conseguiu trazer dinheiro para se conseguir comer e para se conseguir pagar a casa e essas coisas. Entretanto, em 92 eu decidi, porque também já fazia trabalhos de produção para outras pessoas e música original para teatro e para cinema, e para cinema é relativo, para imagens em movimento. E entretanto aí decidi, com mais dois amigos, melhor é termos um estúdio, porque estar a fazer tudo em minha casa é uma coisa complicada quando dá para levar lá os clientes. E então montámos uma sala, uma coisa esperta como o raio, toda coberta a corticito para abafar e sem ar-condicionado, portanto, uma coisa em grande, ao pé da Praça de Espanha, até ao sítio onde tu estás agora. Eu nunca quis ter um estúdio muito, muito, muito, muito grande, porque nunca achei que esse fosse o meu drive, porque senão tinha que estar preocupado com encher o estúdio. Pois. Eu, quando quero um estúdio grande, vou a um estúdio grande e pá, que sai-me mais barato do que ter um, até porque não dá para ter, não dá, esqueçam. E depois começam logo a trabalhar no segundo disco, a pensar no segundo disco. Isso é a maior vergonha de todas. Existe um segundo disco de Ritual que nunca saiu, nem vão poder ouvir, muito provavelmente, porque é preciso conjugar muitas cabeças. Por volta de 92, 93, sim, talvez 4, existe um disco, mais uma vez estive a recuperar as cassetes ainda há pouco, e que não saiu porque nós, nem a banda aprovou, nem a editora AMI na altura achou que fizesse o mínimo sentido. Mas o que é que o disco tinha? Tinha músicas. Mas o que é que tinha de mal? Eu não sei o que é que ele tinha de mal. Sei, posso dizer, porque eu não posso dizer muita coisa, porque isto é um... Isto, eu não sei se alguma vez alguém disse isto, pois. Mas é um disco que é parcialmente inglês, parcialmente português. Ok? Porque se achou, alguém achou, que fazia sentido disto, aquilo e outro. Entretanto, como eu tinha um micro estúdio na altura, já dava para nós conseguirmos fazer uma série de gravações. Então as maquetes do disco existem. Entretanto, a banda continua a tocar ao vivo mesmo sem disco. Portanto, todos os anos que seguiram, só à custa dos singles que saíram no início, aliás, em 91 e em 92. Portanto, corria tudo sobre rodas. À volta de 95, ou fim de 95, talvez, início de 96, já não tenho bem a certeza, a banda junta-se toda outra vez para fazer então o segundo disco, que tem aquele hit single extraordinário, Nascer Outra Vez, que foi feito numa hora de almoço. As outras demoraram meses, não se esquece. Meses, meses, e ainda que nunca mais se desenvolvia. Às vezes é melhor, é assim, é a coisa mais simples, mais direta. Isto aquilo é uma letra do vocalista, mais uma música do guitarrista, que eram realmente a grande força de composição dos Ritual Tejo. O Paulo Costa e o Zé Afonso, brilhantes na minha percepção de como é que aquilo funciona. Deixa lembrar há quanto tempo foi o fim. Não se cheguei a começar, mas sei que foi sempre assim. Mais olhos que barriga, mais sono que fadiga. Há sempre um tempo para parar, saber se vale a pena ou fico a mudo a cena. É só contar até três. Eu não posso dizer que sou o hiperfã do conceito da canção pop, porque o meu universo musical é uma dita mais abstrato. Mas pronto, isso é um problema que é meu, não é? Quem é que manda a mim ser abstrato? Aqui ainda ficaram mais conhecidos. Com esta é, aquilo desenvolveu muito, não é? Desenvolveu muito. Tudo, o grande flash daquela cena foi o acordo que o António Miguel Guimarães, na altura nosso agente, manager, editor, fechou com a Rádio Cidade, se não me engano. E que despontou no... Rádio Cidade, na altura, era na Amadora. E, pá, não sei, de hora a hora aquilo estava a passar, uma cena assim, do tipo. E agarrou. Até há pouco tempo atrás foi voltado a ser agarrado para uma música de um banco. Então foi assim que foste selecionado para ir para o Chabastro? Ah, não, não, isso é uma coisa muito, muito... É uma coisa paralela e tem muito pouco a ver com isso. Muito, muito pouco. Tem a ver com as composições que fazias? Tem, isto tem a ver com outra... Tem a ver com outro... Foi a primeira vez que eu te vi na vida, foi na televisão. Coitado. Foi assim, quem é este? Quem é? Não, não, aliás, a expressão de todas as pessoas foi, mas... Quem é este gajo? Não tem outro nome. E que mérito é que ele tem para chegar aqui? Não, isto é óbvio, eu próprio achei, vocês têm a certeza, aliás, eu lembro... era um concurso de playback, não é? Não, não, mas isto tem uma... a história, eu tenho a história real absoluta e na primeira pessoa do assunto e posso partilhar, portanto, nem sequer é nada de extraordinário, não é? Isto começa em 91, porque um realizador, meu amigo, vem de Inglaterra e começa a fazer um... Eu disse-te uma data de vezes, ser amigo dos realizadores, ok? Então, o Bruno Cerveira, veio para chegar a Portugal, eu presumo até que já cá estaria, e faz um documentário, um filme sobre a vida do Eusébio, em 6 episódios para a RTP2, acho eu. E eu e o meu sócio, o meu parceiro de trabalho na altura, Paulo Neves, ficámos de fazer as músicas todas de uma ponta à outra. Portanto, lá fiz as músicas, fiz aquelas coisas todas, uns mais, outros menos, mas isto é mesmo assim. E a partir daí não parei de trabalhar nesse, chamemos-lhe, campeonato. Fiz imensas cenas para publicidade e para documentários, muita música original. Que vou ter alguma dificuldade em compilar, mas um dia isso há de acontecer. Mas existe aí uma miríade de coisas que ninguém sabe. Foi o Fernando que fez, mas foi o Fernando que fez. Com a ajuda de outros ou não, mas foi o Fernando. E entretanto, chega a Portugal um conceito de televisão que tem que ver com as televisões independentes. E que era... que tinha um dos programas era o Chuva de Estrelas, que era um programa em que as pessoas iam imitar outros artistas. E o estúdio onde eu trabalhava foi contratado para fazer a produção e a direção musical desse programa de televisão. E fizemos uma primeira temporada, fizemos uma segunda temporada, as cenas correram bem, até hoje é um mercado onde eu trabalho. Versões e a pessoa que tu fazias... o instrumental todo e a pessoa metia a voz, não é? Exatamente. E eu acho que a voz não era ao vivo, era mesmo já gravada. Não, não, não, não, não. Lá era tudo ao vivo. Era tudo ao vivo? Era tudo ao vivo. Pensava como agora fazem, que gravam antes ou fazem... Não, cá... Não, live. Ok, voz e live. O programa não ia ao ar ao vivo, mas era tudo gravado e era só um take, porque é um concurso, não há cá pão para malucos. Por acaso houve duas ou três ocasiões onde repetiram, já não me lembro muito bem porquê, para alguns pormenores técnicos, provavelmente. Mas era live. Ok. E chega a um programa que se chama Mini Chuva de Estrelas, onde é preciso também pôr um júri com umas crianças pequeninas a fazer playback e a divertir-nos, por exemplo. Todos juntos, todos juntos, todos juntos, bebês, nós vamos cantar. Todos juntos, todos juntos. Abre a laranja e vem brindar. Isto deve ter sido a 3 ou 4 dias antes da primeira gravação. Quem é o júri, quem não é o júri, porque faltava uma pessoa, faltava um músico. Claro, as pessoas em casa nunca têm noção como o trabalho em televisão é feito em cima do joelho. Não é no joelho. É perto. É. Muitas televisão. Já faço muitas vezes para a televisão. Muitas vezes há não é, muitas, não é bem feita em cima do joelho, é, há decisões que só são tomadas de, em cima do deadline, porque estamos à espera de ver para que lado é que as coisas correm. Fazer televisão é um organismo vivo. Uhum. Eu gosto imenso, eu gosto, música é a minha vida e fazer televisão faz parte da minha vida, e é como tocar ao vivo. É uma coisa que o risco de dar porcaria é imenso, mas é extraordinário. São riscos imensos em que a banda são 150 pessoas, portanto é um risco muito grande. Mas ok, continuando, é muito pouco tempo do processo. O produtor, que é o Tuxa, na altura ligou-me: Paulo Fernando, estamos aqui, não sabemos muito bem como é que vamos resolver isto. Como tu foste a pessoa que teve a fazer a produção e a direção musical dos dois Chuva de Estrelas anteriores, já conheces o processo, estás dentro de tudo isto, és uma pessoa que entretanto já tinha feito centenas de concertos. Eu na realidade não era conhecido por trabalhar na televisão, era o gajo que era o teclista dos Ritual Tejo, que é uma coisa que tem alguma graça. E eu perguntei: mas vocês têm a certeza que sou eu que vou, não me estás a confundir? Não preferes ter o vocalista da banda onde eu toco? Porque faria algum sentido, não é? Levavas o vocalista. Não, o que nós queremos é a ti, porque é preciso uma credibilidade técnica, não é figura de estilo, é uma credibilidade técnica. Sabiam lá eles onde é que estavam a meter, não é? Epá, isto é daquelas cenas que eu não pude dizer que não, também não queria dizer que não, porque achei que, olha que engraçado. Então bora lá experimentar. Pois, bora lá experimentar, porque também que mal é que isto me vai fazer. O mal foi imenso e o bem foi maior. É, de um dia para o outro, não entras no Kremlin, entras no Kremlin. Com a mesma roupa, o mesmo ar, mesmo chunguice. Ficou comprido. Até eu tinha uma gabardine vergonhosa, que tinha alguns 14 anos, já estava desbotada, tudo. Eu andei anos e anos com a mesma gabardine. Foi uma coisa. Gótico dos Olivais, estás a ver? Coitadinho. Então não entrava em lado nenhum. A partir do momento, que já há ter sido em outubro de. Whatever, já não lembro. Se calhar não foi. Foi num dia qualquer. A partir desse momento passei a penetrar em todo lado. E eu pensei, mas esta merda não faz sentido nenhum. Eu disse esta merda mesmo. Não faz sentido nenhum. Bora lá ver como é que isto continua. E continuei, fiz aquela cena toda do 2 ou 3 ou 4, já não me lembro, mini chuva. Depois, entretanto, aquilo não me correu mal, fui-me adaptando à medida do que ia acontecendo. Notar que trabalhar com crianças para mim é peanuts, para já é uma grande curva. Pois eles não têm cá. Não têm cá merdas. Mas, oh mãe, aquele senhor é tão feio. Pronto, mas é a verdade deles, não é certo? E muito provavelmente a verdade, não é? Portanto, nada disto para mim foi complexo. Depois passa para um outro processo. O Chuva de Estrelas arranca, 95, 96, não sei. E tinha o júri, era este ou aquele, de vez em quando ia lá fazer uma perninha. Para já porque eu estava lá e depois fazia algum sentido para a produção fazer um contínuo com o que vinha de trás. E depois foi o vai ficando, até ficar e instalar e não sair. E é tipo, então, se ele não for, já não podemos fazer. O que teve alguma graça. Teve alguma graça em termos existenciais até 2000, que foi quando terminou. Eu tenho um problema muito, muito grave com estar em frente a câmaras. Porque só me apetece dizer disparados. Mas disparados, genéricos do tamanho de. E não podias. Não podes mentir, que é uma coisa muito irritante. Eu não consigo mentir. Porque não é não conseguir mentir. Tenho muita, muita dificuldade em mentir. E ali, por vezes, tem que se dourar um nadita, ter um brando costume, ter um. Viver no eufemismo, não é? E a inteligência nem sempre chega, não é que eu tenha muita, mas nem sempre chega para conseguir suavizar e encaixar a verdade naquele sítio. E é um desgaste muito grande, pelo menos para mim. Não é que não, se acontecer novamente ao, uma circunstância deste tipo, muito provavelmente irei fazer. Os meus moldes é que são os meus moldes, não são os moldes das outras pessoas. Esqueçam, porque eu não faço o que as outras fazem. Claro. Não quer dizer que se estejam a fazer mal, eu não sei a fazer aquilo. Eu não tenho o potencial de me rir e dizer que está certo. Não, não é, eu acho admirável pessoas que está mesmo a ver que, pá, man, não dá. Por favor, não dá. Vai-te embora. mas isto é gravíssimo. Para já isto não se pode dizer a ninguém. Porque quem somos nós para cercear o sonho de outra pessoa, não é? E é um bom exemplo, por exemplo, na música rock. Yep. Há tantos tipos de vozes e coisas que parece que não fazem sentido para o mainstream e depois acabam por fazer sentido. É só a maneira como as pessoas fazem as coisas. Às vezes o problema das pessoas não é a voz delas, é, não. É o que elas conhecem, é não saberem o que é que. Não terem. Não terem histórias para contar. Sim. Ou não terem cultura, para ver. A cultura, que ao que parece hoje em dia é algo que já não se liga, porque te interessa, não é o aparecer só, não é? Claro. Mas convém à brava de teres uma mínima ideia do que tu estás a falar. Teres. A tua história não tem que ter 50 anos, pode ter 3 dias. Tem é que ter sumo. Teres qualquer coisa interessante para contar, qualquer coisa que alguém abrace do outro lado, do lado da escuta, não é? Do lado da recepção da mensagem, da ideia. E depois, a cultura, só o conhecimento, o grau de conhecimento, tem alguma importância, porque senão estás a falar no vazio e eventualmente a repetir-te, porque depois também não tens mais saídas. E eu, mais uma vez, eu admiro as pessoas que conseguem estar em frente a uma câmara, principalmente, e estamos só a falar nisso, de jurados dos programas de televisão, que conseguem, na boa, falar com as pessoas e dizer, olha, fizeste isto assim mais ou menos, fizeste assim, mas estamos cá e a gente vai conseguir fazer isto. E agarram e abraçam as pessoas. Eu acho isto extraordinário. E é uma grande responsabilidade também. É porque tens a vida de terceiros na. E tu podes-te enganar. Às vezes ouves uma música e parece que é uma porcaria, mas outra vez é boa, isso, sabe? Só a ver se isso já me aconteceu. Ok. Sim, já me aconteceu. Todos os dias. Mas já o disco de Garbage Novo é ótimo. Ficam já a saber. Fica já aqui escrito. Eu já gostava do outro, do Not Your Kind of People, man. Mas isto, man, poça. O disco de Radiohead também é muito bom. E a primeira vez que ouvi, pensei assim, não sabia o que era, eu vi, ok, passei à frente, nem sabia o que era, caguei. E depois ouvi o disco, aliás, ouvi primeiro o Burn the Witch e depois o Daydreaming, de seguida. E comprei o disco, sim, porque eu compro os discos. Comprei o disco. Queimei um CD, comprei o disco digital. Está dentro da computadora. Queimei um CD, está no carro e ainda não saiu de. Não me lembro de canção nenhuma. E tu ainda hoje em dia és o Fernando Martins dos Chuva de Estrelas? Sou, sim. Ou o Fernando Mendes dos Chuva de Estrelas, também dá. Também engano. Não, a questão é que a memória pública global não é tão seletiva como nós achamos que é, porque indexamos sempre à nossa. Porque se nós conhecemos, à partida das outras pessoas conhecerão, porque também estão a ver, mas nem todas as pessoas veem ou ouvem da mesma forma. Nem todas as pessoas leem o jornal da mesma maneira. E o que as pessoas retêm, eu tenho uma voz horrível. Certo? Horrível, eu pareço a minha mãe ao telefone, a sério, e olha que eu pareço muito a minha mãe. As pessoas lembram-se da minha voz, presumo eu, porque é irritante. Mas sim, é o Fernando do Chuva de Estrelas, Mendes, Martins, o João do Chuva de Estrelas também dá. Também deixa-me que diga que passei os anos 90 todos a ser confundido com o Ramalho, baterista dos Delfins, Rádio Macau e Delfins. Bué, confundido. Nunca percebi porquê, até ter visto há um mês atrás uma fotografia da altura. Eu disse, man! É lógico que são dois mundos iguais, meu. Mas graça, nessa cena do... Há um cantor, que ligeiro, que já não está entre nós, que é o Beto. Ah, sim, sim. E então eu passei anos da vida a dar autógrafos pelo Beto. E até ter o prazer de ter conhecido e ter dito exatamente isso: olha, boa tarde, eu não sou o Beto, mas dou muitos autógrafos por ti. Porque as pessoas acham que nós somos a mesma pessoa. Não sei porquê, mas sou o Beto substituto. Também dei muito autógrafo pelo Irã Costa. Era toda a gente que tinha o cabelo comprido, basicamente. Portanto, é tal o seletivo ou não da memória coletiva, não é? Portanto, o Beto foi. Beto é bem, mas a melhor de todas, para mim, claro. Infelizmente para ele, já não estava cá para ouvir esta história, não tem graça nenhuma. Ele faleceu, presumo que em 2010. Eu estava em Oslo nessa altura quando recebemos a notícia. Quando voltámos para Portugal, nós, a Tambor, fomos dar uma série de concertos ao norte, e há sempre um que é o da carrinha, que mais voltamos à conversa, que é o parvalhão, que não só se deitou às 5 da manhã, como tem que acordar às 7 e meia para tomar banho e ir entregar a carrinha ao Prio Velho. Sim, sim, sim. Ok? Então, todo um lifestyle lá. Tanto faz ter 20 como ter 50, é exatamente a mesma coisa, que há sempre o Manuel que vai entregar a carrinha. E depois, no fim da segunda circular, parei a carrinha, a testei e vou à caixa para pagar. E a senhora olha para mim e diz-me: ah, você é irmão do Beto, não é? Tira e queda. Tá. O melhor para si, para a sua família. Mano, obrigado. Nada vai mudar se eu não mudar. O Ritual foi tocar à Expo 98 em setembro, acho eu. Já? Agosto, agosto. Já. Acabou em setembro, a Expo 98, não foi? Foi o verão. Foi tipo... a gente foi lá. Não sei se aquilo ainda era a Expo, se não era, mas nós fomos lá com os Quinta do Bill. Entretanto, eu saio de Ritual e eles continuam juntos. Eu saio porque eu queria fazer outra coisa, eu queria fazer tambor. Por uma questão pura e dura estética, em termos comerciais, aquilo que se chama um tiro no pé, nos dois pés, com um canhão. E decidi, epá, não dá. Na boa, e eles continuaram, foram fazer um disco. Esse terceiro disco que tem uma música que se chama Três Vidas, ou coisa assim. Não me basta uma vida, quero duas ou três. Assim. É o nome do disco. Ok, obrigado. Eu acho que não tenho, mas de qualquer forma. Atenção que mais tarde acabei por tocar essas músicas porque houve uma reunião de Ritual em 2006, 7, 8. Ainda fizemos aí umas cenas muito engraçadas. E pronto, muito engraçadas, a todos os níveis. Entretanto, ao mesmo tempo eu começo a gravar o disco de tambor, o primeiro, que se chama Cortina de Fumo, e que sai em outubro, acho eu, o álbum, o single já tinha sido antes, de 99. Portanto, sai basicamente ao mesmo tempo que o disco dos Ritual. Rubem, o disco deles. O nosso também, entrou para o top das músicas mais passadas, isto, aquilo, fiz. Havia uma coisa que era só música. Sim, no isso canal. Era incrível. É, nós fazíamos os vídeos, aliás, nós fizemos três vídeos, um com realizador a sério, outro com dois realizados por mim. Man, não estás bem a ver os meios, a nulidade de meios existentes. No entanto, nós achávamos que estavam corretos e mandámos e passavam. Aquilo existia. Ali nos anos 90, tipo, o investimento na música começou a morrer, não começou assim um bocado a... Na música com... Deixam de haver assim os videoclipes, vamos apostar em videoclipes, vamos apostar em discos que demoram muito tempo a gravar. Deixou de... Não é na música, cresce é na carreira. 80, não é? É na carreira. Conceito de músico de carreira é uma cena, que é uma coisa que tanto pode dar certo como dar errado, e vai demorar tempo, e que é uma aposta à longa. E o conceito do instantâneo e do agora temos aqui este dinheiro, temos que respeitar a folha de Excel, temos que investir este Y, temos que investir esta parte e vamos ver se conseguimos pôr aqui executar um produto ou um conteúdo que funcione. Uhum. E então o dinheiro continua, a aposta na música continua. Olá, tudo bem? Mas chegou a Alexandra. A aposta na música continua, é indexada a outro tipo de trabalhos. Ok. Pronto, depois dos anos 2000... 2000 foi sempre tambor, tambor, tambor, que culminou... Culminou não, está a culminar agora, mas teve ali um ponto alto. Foi a primeira banda a gravar um disco e DVD ao vivo no Mosteiro de Jerónimos. Man! Foi altamente. Bitches! Sim, eu tenho imensas coisas para fazer a seguir. Espero que depois me acompanhes para a guitarra. Portanto, somos casados há 18 anos e vivemos basicamente 24 horas. Tu já eram casados quando começaram a banda? Não. É simultâneo. É tudo. 38? Sim, é tudo. É tudo o mesmo bolo. É trabalho e relação. Sim. É uma cena, não é unicelular. Por acaso é porque ela é que manda, não é? Como deve ser, não é? Também ela trata disso. Ela faz as coisas e tu. Na realidade. E o futuro, o que é que estás a pensar? Já fizeste músicas para o Festival de Canção também, entretanto? Fiz, sim, em 2006. Eu nunca quis fazer músicas para o Festival da Canção. Isto é logo. Foi uma cena minha interna. Eu achava muita graça ao Festival da Canção quando era miúdo, também não ouvia mais nada. Uhum. Mas eu nunca quis fazer. Achei que não tinha drive nenhum. Em 2006, eu estava a trabalhar no Festival da Canção, a tratar de uma coisa que eles chamam o entre atos, portanto, eu entretenho do assunto. Eu era o produtor musical. E nesse 2006 conheci o produtor do festival, que me convidou para concorrer com uma canção em 2007 e outra em 2008. Em 2007 ficámos em segundo lugar, ou coisa assim, em 2008... Eu digo que ficámos porque isto é sempre um esforço. Oh, pronto, eu não quero assumir que fui eu que fiz a música. E em 2008 ficámos bem, em quinto ou em sexto, já não. Mas a experiência foi boa. Foi boa ao nível de depois terem decidido que o melhor é ser eu a produzir o festival, eu e o Ramon Galassi. Portanto, imaginando que há 12 canções, cada um produz metade. Porque assim funciona sempre. Fica tudo certo, não há problemas, não há stresses, não há egos, não há confusões. Claro. E passámos a ser nós o interface entre os compositores, criadores, intérpretes, chamemos assim. Ainda hoje em dia. O futuro, portanto, em 2016 não houve, mas o futuro diz que sim. No futuro, / RTP diz que sim. Eu espero que sim, porque é um trabalho de produção que me agrada. E continuas a fazer produção também para aqueles programas de televisão, de concurso, alguns, não é? Sim, eu faço muita música original para genéricos de televisão e para... Por exemplo, há o canal do Real Madrid tem... É uma equipa de futebol. Tem música minha. Sim, minha e da Alex. Mas também tenho umas cenas na Índia. Tenho alguns canais de televisão com música cá. Com música minha, não vou dizer agora. Eu disse o Real Madrid, porque tem uma grande penta. Mas há canais da televisão que tu vês em Portugal que têm tem muita música nossa, saída daqui, sim. Aquela música dos intervalos e do isto e do aquilo, mas algumas estações de rádio também, nacionais. Pronto, e agora o futuro? O futuro é o quê? O futuro é assim. O futuro é complicadíssimo. O futuro para já é agora, que é para não haver dúvidas. E agora é lançarmos digitalmente toda a discografia de tambor. Tudo ao mesmo tempo, que é para não haver cá mariquices, mais um álbum novo que se chama A Construção da Saudade, que é todo baseado no conceito do... A saudade termina mesmo. Termina. Ou porque morres, ou porque alguém morre. A saudade é um pincel. Portanto, basicamente é isso. É rock ambicioso. Há quem lhe chame progressivo, há quem lhe chame arte, chamem-lhe o que quiserem, mas nós gostamos tanto deste processo que acabámos de gravar um showcase do disco ao vivo. Fomos para um estúdio, montámos o estaminé e tocámos o disco ao vivo. Não tocámos todo porque tínhamos que ir jantar. Eu peço imensa desculpa, mas eu gosto de jantar. E ao mesmo tempo estamos a fazer um filme, é uma curta que mudo. Só com mulheres, uma história da Alexandra e da Cristina Duarte e de um miúdo que é o Tiago Alves, realizado pela Ana Martins, e que é a história de quatro mulheres. Na realidade são a mesma, são quatro timelines diferentes, mas o melhor é verem depois, porque a nossa ideia é tocar a banda sonora do filme toda ao vivo, síncrono com o filme. Isto este sim é ambicioso, o projeto, mas é a cena. É verdadeiramente multimédia à parva, com tudo o que puder dar mal e sair e ter erro, nós vamos fazer. Tudo é tudo. Tem muita, muita, muita, muita probabilidade de dar barraca. E vamos lançar, pelo simples não, um disco, mais um disco ao vivo, que gravámos em fevereiro. Só porque achamos que está bem. Está fixe. Pois está. Estou pela primeira vez na vida a fazer um disco a solo. Nunca tenho montes de coisas feitas, mas decidi fazer um disco do zero. Vai ser nome próprio mesmo? Sim, um disco meu. Eu não tenho nada que seja, ainda seja estás eu. A fazer? É pesado. Eu tenho a primeira música gravada. Não, não está gravada, está meia gravada. Tenho alinhadas mais quatro. Não posso dizer que é fácil, porque não é. Para já não tenho pretensão rigorosamente nenhuma de chegar a lado nenhum. Portanto, ao mesmo tempo que isto acontece, nós temos ainda aqui uma questão de tambor, que é o facto que a Construção da Saudade era suposto ser um disco triplo e nós decidimos fazer só um. Portanto, os outros dois, que estão, chamemos assim, 40% finalizados, estão na calha para sair, porque isto é um tríptico. Ideias e vontades e formas de o fazer, todas juntas, existem e vão acontecer, que é o mais engraçado. Até que alguém nos pare, não é? Alguém nos pegue fogo. Chega ao final de mais um episódio do Brancos Costumes. Espero que tenham gostado. Daqui a uma semana voltamos para mais um episódio, como existiram duas partes desta entrevista com o Fernando Martins. Agora só me resta dizer para irem ao www.brandoscostumes.pt se tiverem alguma dúvida, se quiserem enviar uma sugestão, o meu e-mail é o pedropaulos@brandoscostumes.pt e até para a semana, não se esqueçam de ser altamente.